Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerd! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd, e meu sonho de infância era ter a caminhonete da Kate Mahoney. Viu, cara? Eu adorava aquela caminhonete, cara. Tem noção. Aqui é o Tucano, e eu vou vingar a morte do meu parceiro. Entendi. Beleza, aqui é o JP, tu armado de cacetete e algema. Aqui é a Zagal e eu adoro quando o plano dá certo. Então vamos lá, nós hoje vamos falar sobre esperado Nerdcast de nostalgia, que muitas pessoas gostam, outras odeiam, mas vamos falar de séries policiais dos anos 80, não é mesmo? Não, o tema vai englobar detetives, justiceiros Isso. e policiais. É verdade, nós temos... E MacGyver. E MacGyver. Nenhum dos três. São muitas lembranças, muitas séries... Excelente, muitas séries horríveis que nós vamos lembrar aqui, então fique ligado para as nossas leituras e e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos ler os nossos e-mails. Sim. Lembrando que nós não vamos ler ainda os e-mails do Nerdcast do Lost, que nós vamos guardar para dezembro, para o nosso terceiro Nerdcast do Lost, né? Isso. Vamos falar da terceira temporada e ler vários e-mails muito legais que recebemos. Obrigado por escrever. Vamos ler e-mails mais genéricos, assim, falando sobre os outros Nerdcasts, e caneladas nossas, etc. Aliás... Lembrando que você, que a gente não dá essa lembrete há pouco tempo, você que tem um iTunes, tem um iPod, quer assinar diretamente no seu iTunes, o Nerdcast vai ali no site jovemnerd.com.br. Na coluna da direita você tem a seção Nerdcast, clique ali em como assinar no iTunes, siga pequenas instruções e seja feliz. Quero também dar um lembrete para quem quiser ajudar no Jovem Nerd News. No fórum tem um tópico sobre isso, com as instruções que eu coloquei. Vocês sigam as instruções e ser felizes. Isso, agora nós abrimos... A gente estava querendo recrutar algumas pessoas específicas para fazer isso, mas nós decidimos que isso seria muito complicado. Então abrimos para qualquer pessoa com um bom português, um bom senso de humor, mandar um e-mail com já redigida a notícia e com as fotinhas da forma que a gente pediu, né? Tá no fórum as instruções. Isso. E... o seu nome será acreditado lá como autor da notícia. Você ficará... Será um Robert Nerd, né? Sim, é verdade. Muito bom, muito bom. Esperamos as suas contribuições. Não vale dar copy-paste no Omelete, etc. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Primeiro e-mail do Anderson Mancera. 26 anos, Rio de Janeiro. Falando, Azaghal, meu caro. No último Nerdcast, você disse que Ziggy Stardust... Era uma celebridade. Canelada! Ziggy Stardust foi um personagem criado e encarnado por David Bowie. Olha aí, você. Sim, é verdade. Para os shows de sua primeira turnê mundial que chamava Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. E Ziggy tinha um visual andrógeno, como não? Foi um dos precursores do glam rock, estilo de rock que predominou no início dos anos 70, que contava com apresentações performáticas, quase teatrais. Abraços a todos e parabéns pelo trabalho. PS, espero que vocês comecem a ganhar dinheiro rápido, pois já tá ficando chato a Zagal reclamando todo o programa da falta de grana. Daqui a pouco vai rolar uma campanha tipo Criança Esperança para ajudar vocês. Por falar nisso, vocês não se esqueçam de quando forem comprar no Submarino, entrem no Submarino através dos nossos links, que nós ganhamos comissão. É porque, quero lembrar que a gente não pede doações nem nada, a gente quer que o Jovem Nerd faça sucesso, não é? Sim, é verdade. Não quer doação, quer sucesso. Então vocês podem ajudar o sucesso do Jovem Nerd fazendo isso, comprando o Submarino através dos cliques no Jovem Nerd. Muita gente acha que tem que clicar na direto, assim, só vou ajudar se eu clicar naquele banner e comprar aquele negócio. Não, não é. Você clicou e entrou no Submarino, pode comprar à vontade qualquer coisa que ajuda o sucesso do Jovem Nerd. Muito bom. Pietro Botelho, 23 anos, de Brooklyn, São Paulo. Poxa, acho que só vocês sabiam o quanto eu... queria esse fucking Nerdcast de Lost. Foi muito da hora. Logo vê-se quanto vocês sabem do que estão falando. Não houve canelada alguma. Sem brincadeira. Fiquei felicíssimo. Só que parecia que vocês estavam bêbados. Na verdade, nós estávamos bêbados. Nós sempre estamos bêbados. Qualquer piadinha, por mais idiota que fosse, e foram muitas, vinha acompanhada de gargalhadas compulsivas. Chegou-se a comentar que um ou outro estava estudando a cartilha do Aricoledo. O comentário em si foi mais engraçado do que a piada. Mesmo assim, estavam lá os quatro rindo etilicamente. Abram o jogo. Vocês fazem essa porcaria de fogo, né não? Ah, não, é só a gente estar em grupo que a gente fica bobo, cara. É assim. O Jovem Nerd, ele cheira ovo maltine antes de fazer a coisa. Ai, que ridículo. Vamos lá. Luciano Silva, 30 anos, Rio de Janeiro. Vocês deram 7 mil caneladas no Netcast 27. Mas vou tentar, calma, eu vou me atentar um momento só, que era o Netcast de anime. Não aguento mais. O nome do desenho do navio voador era Patrulha Estelar, ou Star Blazers Yamato. Aliás, o nome da nave era Argo. Só pra contar, foram 3 temporadas. A primeira temporada da Guerra contra Gamilon. A segunda temporada, Cometa Império. E a terceira temporada, Crise do Sol. Somente nessa que a Terra é ameaçada pelo Sol. Essa é aquela que você falou do que virava, que morria todo mundo? Ah, cara, que se exploda tudo que é oriental. Olha só, e aí ele fala também, perguntando, como eu faço para escutar os programas antigos? Eu só comecei no programa 20. Olha só, o nosso, a gente ainda não tem um index dos Netcasts. A maneira que você pode escutar os Netcasts antigos é clicando na página do Netcast, como eu ensinei no início, ali na coluna da direita, ou entrando no jovemnerd.com.br/Netcast. Você entra na página e você começa a voltar as páginas. Tem um previews. E você começa voltando e tem todas as páginas com todos os Netcasts lá disponíveis. Rapa Fleutz, 29 anos, Taguatinga, Distrito Federal. Seguinte, tinha que rolar um Nerdcast sobre Telecat, falando de Hulk Hogan, Mr. T, 1-2-3 Kids, Razor Heyman, Diesel, The Undertaker e Yokozuna. E todos aqueles caras lá. Afinal, Telecat é um marco na história da diversão nerd e não pode ser esquecido. Isso é verdade. Brinquei muito de Telecat, cara, quebrei muita coisa em casa. É uma vergonha. No Nerdcast do Telecat podia rolar uma esculhambação do tal do WMC Master, aquele Telecat vagabundo que tinha na TV Manchete apresentado pela filha do Bruce Lee. Filha do Bruce Lee? Hã? Como assim? E que tinha Tsunami, Haken, The Machine. E de vez em quando descia uma redoma sobre os lutadores e um cara com voz apocalíptica dizia: ninjas, entre na arena. Cara, é isso aí, no mais parabéns, whatever pra todos. Eu esqueci de falar do melhor Telecat que tinha, cara. Que era o Nacional, isso, com o Ted Boy Marino, cara. Aquilo sim era um espetáculo. Então, foi uma bela sugestão. Vamos reunir forças e conhecimento. No dia que nós fizermos um Nerdcast sobre Telecat, vamos estar todos de maiô. Excelente. O que eu mais gostava era o Gaiteiro. Você lembra do Gaiteiro? Eu não sei nada de Telecat. Meu Deus, cara. Que infância. Davi Martins, 27 anos, Olhão, Portugal. É o nosso ouvinte português. Olá, nerds, adorei ouvir a portuguesa ler o meu e-mail no Nerdcast 20. Foi uma honra. Os Nerdcasts de Star Trek Lost foram geniais. Ouvindo o Nerdcast de anime, descobri que a grande maioria dos animes da TV portuguesa nos anos 80 e 90 foram bastante diferentes dos do Brasil. Exceptuando alguns, como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e Pokémon. Aliás, eu odeio Pokémon, diz ele. E Evangelion, adorei. Mas ainda estou a tentar perceber o final dos filmes. Não percebo. Não percebo. Alguém lembra das misteriosas cidades de ouro? PS, sugestão para futuros Netcasts: Knight Rider, MacGyver e outras séries clássicas. Olha aí. Aí, muito bom, parabéns para você. Você tem um poder mediúnico de adivinhar qual é o próximo Netcast. Muito bom, muito bom. Flávio, 23 anos, Santo André, São Paulo. Ah, muito legal e tudo mais, whatever, etc. Como vocês dizem, elogiam, isso aí. Esse, se ele tivesse elogiado, eu ia ler, só de sacanagem. Olá, Jovem Nerd. Gostaria de saber se vai rolar um Nerdcast sobre Transformers. Afinal, quem não assistia aqueles robôs que viraram carros e naves e afins? É claro, logo mais estará saindo o filme do mesmo. E a última pergunta, Blue Hand morreu? Foi incorporado aos arpistas? Ou simplesmente, já que ele era o sabe-tudo, vocês deram um sumiço nele? Afinal, quem sabe demais, reticências. Pois é, o Blue Hands tá fazendo falta, né? Nós precisamos trazê-lo. Sim, é a gente deixa o Blue Hands atrás de um vidro escrito quebre em caso de zumbis, né? Não, existe o protocolo, né? Protocolo Blue Hands. Ele é a única esperança de sobrevivência e perpetuação da raça. Exatamente. Bom, último e-mail. Amir Júnior, 18 anos, Porto Alegre. Tem uma sugestão para Netcast Futuros. Primeiro, Roberto Gomes Bolaños, o Chaves, o Chapolin, suas peraltices, etc. Certamente teremos que fazer um Netcast sobre isso. 2. Uma retrospectiva cinematográfica, quadrinística, televisiva e whatever de 2006. Com certeza também faremos no final do ano isso. 3. Uma agenda de lançamentos do cinema de 2007. Com um bolão entre vocês sobre quem será, o que será a falha crítica no lançamento e o que obterá um sucesso decisivo Vorpal mais 5. Sim, uma boa ideia. Faremos também um Netcast bolão, o que será melhor em 2000. Eu ia tomar uma em X-Men 3, que eu tava com certeza que ia ser bom. Isso aí, sobe música de cante de Vamos Seriados. Para o Seriado! Muito bem, esses foram nossos e-mails, mudando o tom. Ah, mudou o tom. Mudei. E o Jovem Nerd não entendeu a piada do Tucano. Qual foi a piada? Que é extremamente decepcionante. Eu não entendi, pois é, por quê? Porque, cara, em todo seriado de policial, ou a história, o cara era sacaneado pelo parceiro, ou ele estava vingando o parceiro, cara. Não tinha outra opção. É verdade, Isso é síndrome de Charles Bronson. Algumas vezes o parceiro, além de parceiro, era irmão, né? É verdade. Agravava a situação. É verdade, muito bom. É nossas séries, anos 80. Podemos listar algumas séries fantásticas, anos 70, 80. Não vamos listar, que a gente separou por categorias. Categorias, por assim certo. Nós temos a categoria MacGyver. Que eu sou MacGyver. Uhum. Tem a categoria policiais. Uhum. Tem a categoria detetives. Sim. Que normalmente são ex-policiais. Uhum. Tem a categoria tiras e tecnologia. Olha. Uma febre dos anos 80. Muito. É uma febre. E tem a categoria justiceiros. Isso, justiceiros. Que normalmente também são ex-policiais. Exatamente. Então vamos começar falando da nossa categoria principal, que é de policiais. Policiais, né? Começando com a Dama de Ouro. A Dama de Couro, lembra disso? Kate Machone. Kate Machone. Se trata. Ai, a Kate Machone com aquela juba enorme. Carregava uma Magnum 357 debaixo do braço. Caraca, muito ruim. Isso. Mas uma coisa importante é que ela não era lésbica. Ela teve um caso com o Danny Aiello. Que Danny Aiello? Era o Danny Aiello o chefe dela? É, ele era o chefe dela. Oh, meu Deus, cara. E ela tinha um pickup truck, uma coisa, um SUV gigantesco, né, cara? Que era de dar medo, eu adorava. Ele era o Dirty Harry feminino, cara. É verdade. Aquele som de revólver. Que era fazer aquela ressonância toda, era horrível isso. Inclusive, quando foram pedir pra criar a série, falaram exatamente isso, né? Queremos o Dirty Harry feminino. É mesmo? O Dirty Harry com maquiagem. Olha. De saia, né? Muito bom, cara. E era bom, eu gostava, mas era bom ou era só uma... Olha, não deve ter sido tão bom porque não fez sucesso, né, cara? E ficou uma temporada só no ar, foi acho só que... Uma. 12 episódios, cara. Aí. Não fez sucesso. O problema é que cancelaram por causa da violência. Foi considerado... Que isso? Foi considerado uma das séries mais violentas, programas mais violentos da TV americana. Era mesmo? É que o conceito de violência mudou muito, né? É verdade. Hoje em dia, pô. É verdade. A série chamava lá Lady Blue. Não tinha nada a ver com Dama de Ouro, Dama de Couro ou Kate Machona. É mesmo, Lady. Mas os tradutores são os artistas da parte. por que Blue Lady? Lady Blue, sei lá. Porque ela é ruiva e o apelido de ruivo lá é Blue. Não pode ser. Não pode ser. Ah, não é a cor de policial, Blue, uniforme? Também tem isso. Mas então. ela Ela não usava a farda. Ela não usava farda, ela era detetive. Sim, amigo. Ela já era. Então ela. Pô, mas pra chegar a detetive, ela teve que usar farda no momento aqui. Mas aí tem que conversar com o Danielo, né, cara? Cara, Danielo, cara. Tinha uma outra muito boa, que é com aquele Sledgehammer, não é isso? Opa, Sledgehammer, sensacional. Na mira do tira. Era mais comédia do que qualquer era coisa. Era na mira do tira, meu. E ele tinha uma Magnum gigante também, né? Uma Magnum 44, que ele dormia com ela do lado, não embaixo do travesseiro. É verdade. No travesseiro ao lado. É verdade, essa fazia o... Pô, mas você sabe que eu tenho um primo lá em São Paulo que é metido com armas e não sei o que. Meu Deus! Eu dormi no quarto dele, cara. Eu tava, pô, preparado já aqui, já pronto pra dormir. Ele me saca uma arma da perna e me bota debaixo do travesseiro. Ai, eu falei, pera, para tudo. Deixa eu ir no banheiro de novo. Vai, pô, no meio da madrugada eu acordo pra ir ao banheiro. Tu esquece que sou eu que tô por aqui. Me mete um pipoco, né? Que horror! Tem maluco pra tudo, que amigo é isso, cara? Se lá no Dama de Ouro... Tinham pedido pra fazer a versão feminina do Dirty Harry. Uhum. Esse aí os caras pediram. A gente quer uma mistura de Dirty Harry com o Maxwell Smart. É, mais ou menos. Né? Porque... Tinha um carro verde, velho, com um colante irado, né? I love violence. Mas ele era escrachado mesmo, né? Ou não era... É, o seriado era de comédia. Ele resolvia tudo no tiro, cara. Eu lembro de um episódio que tinha um cara que ia se suicidar. Ele chegou no lugar, saiu do carro. O cara tava, sei lá, décimo andar. Ele começou a atirar na parede do lado do cara, pro cara ir andando de volta pra janela, sabe? Até o cara entrar. Não acredito. Tem uma que tinha, acho que até na abertura, não me lembro direito, mas que ele metia o Magnum 44 na cara do tubarão. O tubarão recuar. Tubarão nadando pra trás. E ele fazia aquele estilo daquele cara do Loucademia de Polícia, não era? Tinha um cara também, maluco assim, por armas. Como é que era? Tackleberry, não era isso? Tackleberry. Exatamente, era o estilo Tackleberry. Mas a arma do Sledgehammer tinha um nome, ela tinha um apelido. Tinha. Ele chamava por um nome de mulher. Ah, é? Não lembro qual era o nome agora. Tem uma curiosidade dessa série, que no último episódio da primeira temporada, mostra Los Angeles completamente destruído por uma bomba atômica. Que ninguém acreditava que ia ter segunda temporada. Só que a série voltou e nada aconteceu. Que isso? Esqueceram? Não esqueceram, simplesmente fingiram que não aconteceu. Meu Deus, cara. Foi uma premonição, deram um flash de 24 no Sledgehammer. Sledgehammer é. Acho que significa marreta, não é? Hammer é martelo. Não, né? Sledgehammer é aquela marretona de demolição, não é? De demolição, é, né? É, marretão gigante. Mas o nome do cara era Sled ou era Sled? Na abertura ele usava uma bazuca, não era? Que ele destruía um prédio. Sei lá, não lembro. Muito bom. O que mais? O que mais que temos? A gente tem carro-comando. Carro-comando de polícia. Carro-comando é isso aqui. O que o William Shatner tem a ver com isso? Ele era o policial motorista do ele carro-comando. Ele era... Aqui, não. Aqui nos Estados Unidos chamava T.J. Hooker. T.J. Hooker, isso mesmo, cara. Estrelado por policial. Era ele mesmo, era o William. Era ele? Não acredito. Era ele. Cara. Não acredito. Eu não vi isso, não lembro. Bem como o Tucano, mataram o parceiro dele. Mataram o parceiro dele e ele voltou a ser policial de rua. Ficou frustrado, sei lá por que ele resolveu voltar a ser policial de rua. E tipo assim, ele entrou numa de que ia consertar a polícia, que ia voltar a polícia pros velhos tempos, uma maluquice. Mas qual era dessa. Do carro? Ele meio que treinava os jovens. Treinava os jovens, isso aí. Mas qual era do carro? Que o carro comando, ele era a patrulha dele. Ah. É, ele andava com um daqueles voltou carros. Voltou a ser patrulheiro mesmo. Isso. Ah, entendi. Deve ser porque ele era o comandante da Enterprise, ele ficava no carro, o carro comando. Cadê a musiquinha? entra o trapalhão aí. Ai, muito bom. Quem participava dessa série novinha era Heather Locklear. Nossa. Quem? Amanda, né? Do Melrose. Aquela lourinha que era casada com o David Sambora. Ela tomou formal também, ela ficou a mesma cara. Ela já tá com quase 60 anos. Ah, que isso, cara? Não, mentira. Mentira! Ó, a série é de 82, né? Ela tá velha. Deve tá beirando aí mesmo. Que isso, cara. É, não, tá. Ela tem uns 50 no barato. É verdade. Acho que a mais sensacional série de polícia foi Chips. Olha. Cara, Chips era muito bom. Eu assistia compulsivamente Chips, cara. Você tem aquele óculos até hoje, fala aí, cara. Aí vamos, pô, com certeza. Pô, o óculos Ray-Ban, esse aí, até hoje é chamado óculos chips, né? John Baker and Frank Ponciarello, cara, muito bom, cara. Muito bom. Mas como é que era? Ponciarello? Oi? Polichinelo? Polichinelo, né? Mas chips é... Ponciarello. Mas chips é década de 70, né? Final, 77. Foi no finalzinho da década de 70, mas até os anos 80, eu acho. Chips foram 139 episódios, cara. Isso é sucesso, coisa é, pois é, com certeza. E era sempre a mesma coisa, os dois policiais andando por ali, por aqui, aí... frustrando os criminosos, nunca usando armas, né, cara? Uhum. E nada de acrobacias, não, era só andando na moto, sabe, certinho, tá certo? Uhum. Ninguém pulava de moto, nem ficava em pé em cima dela, nada disso. Nem soco eles davam, eles só davam um tapa de mão aberta. Prenderam com o Bud Spencer. É, a polícia é limpa, né? Mas mesmo sem fazer acrobacia, o Eric Estrada quase morreu, né, no acidente de moto. Tá brincando, é? É, na primeira temporada ainda, eu acho. Ficou em coma. Cara, eu vi uma propaganda no outro dia aqui na televisão com o Eric Estrada vendendo casas num condomínio no Praia. Um negócio de camisa de havaiano, é assim, terrível. O Chips, no último ano, o John Baker, o Larry Wilcox, saiu fora, ele não aguentou mais, uh-huh. Sacou? Entrou um outro que era o lugar dele. Ele era um merda foda. O maneiro era o Ponciarello. O Ponciarello. E aí vai ter um filme do Chips. Agora. Não, teve um filme, calma. Teve um filme chamado Chips 99. Ah, foi é verdade. Filmado em 99. E que era o John Baker, escrotão, continuava na força, ele tinha se transferido e tal. E ele começa a ter problemas pra solucionar roubos de carros. Uhum. Não é nada, sabe? Está com problemas porque sequestraram alguém, não. É só roubos de carro. E aí o Ponciarello aparece das trevas pra ajudar ele, cara. É muito bom que os dois estão velhacos, cara. O Ponciarello, só malha abraço. Sabe aquele coroa que só malha abraço? Esse aquele cara do American Shopper, sacou? Aham. Uh-huh. Isso no Chips 99. Mas aí vamos fazer agora mais uma refilmagem teoricamente decente. Com o Valderrama. Com o Valderrama. Não o Valderrama aquele. O cara que faz o Fez, né? No That 70 Show. That 70 aquela Show. Sitcom dos anos 70. E o cara é a cara, né? Cuspida e escarrada do Ponte. Não é? Eu não vou te enganar não, mas esse filme tem tudo, mas eu amo. É óbvio. Fiasco, que nem Miami mas Vice. Mas essa é a ideia, né, cara? Lanchas e carros sinistros. Esse Nerdcast a princípio era sobre Miami Vice, né, cara? Esse é o motivo desse Nerdcast ter perdido o foco no filme Miami Vice. Porque esse filme é Miami Vice em Gotham City, cara. Não é em Miami, né? Se passa na Europa. Não, peraí. Meu Deus, cara. Não, é em Miami, pô. Disseram que eles foram pra Europa, eu falei, pô, nem vou ver essa merda, então. Não, é em Miami o filme, não é? Eu não vi. É Miami, não é? Tem que ser. Não pode não ser. Não, eu sei, cara. Não, o Rock in Rio foi em Lisboa. Me disseram que eles vão pra Europa resolver um negócio lá. Eu falei, pô, isso tá tão samba do crioulo doido. Não, primeiro que o filme tinha que ser Ares, né, cara? Tinha que ser bem esculhambado mesmo, né? Não, cara. Primeiro que o filme tinha que ser... com os caras da série original, cara. Não, pelo amor de Deus. Tinha, não, cara. Chips 99 de novo, cara? É. Não, cara. Tinha que ser com o Philip Michael Thomas fazendo Ricardo Tubbs. Cara, isso é muito bom, cara. Ai, ai, cara. E o Castilho? Cara, o Castilho era muito bom. O Castilho era o chefe, o delegado que grita, sabe? Ele era cara do Seu Madruga. Não, e não era só isso, o Castilho tem um episódio, cara, que ele tem que liberar uma garota que foi sequestrada, um negócio assim, e ele saca do baú dele de recordações, sabe, que normalmente tu abre e tem lá farda do exército, né, o pano gelado e tem granada, o baú dele tinha uma katana, cara, e ele vai lutar com os traficantes de katana na mão, cara. Muito bom. A série... Você sabe que tem um canal aqui nos Estados Unidos que passa Miami Vice todo dia. É mesmo. Todo dia, cara. O engraçado é que no outro dia eu tava vendo um episódio e comecei a reparar no elenco do, do, de cada um deles, tem sempre alguém famoso. Outro dia eu tava vendo um com o Liam Neeson. Que ele era um cara do Ira, que veio pra cá pra comprar umas armas e tal. Todo mundo, de uma forma ou de outra, participou de Miami Vice. Cara, tem muita gente, ó. Tem uma lista gigante, cara. Então, Bruce Willis participou do Miami Vice. O Phil Collins. Don King. Cara, tem uma lista gigante, cara. Miles Davis, Willie Nelson, James Brown, cara. Phil Collins foi traficante também, não? Phil Collins era traficante. Ninguém era bonzinho. As participações especiais, o cara era traficante, a mulher era puta, ou então o cara era tira corrupto. Só faltou o Sting, né? Vai dizer que tem. Cara, no Sting eu não sei, mas eu sei que tem Little Richard. Meu Deus. O cara do Duran Duran, Frank Zappa, tem Dennis Sullivan, Pam Grier, Julia Roberts, Benicio Del Toro, Ving Rhames, Wesley Snipes, Larry Fishburne, Annette Bening. Nossa. Aí, Liam Neeson. E John Leguizamo, cara. Todos esses caras estiveram lá, cara. Deus. Eu vi no outro dia com o Joaquim de Almeida. Aquele nadando feito Sherlock Holmes. Ué. Pô, ator português, Joaquim de Almeida. É. Muito bom. A série durou de 84 a 89, né? Que, ou seja, ela não tem como ser menos 80s, né, cara? Total. Que ela entrou na época em que os anos 80 já eram totalmente definidos, né? Porque... E quando começa a década, ainda tem muito da década passada. No início dos anos 80 era muito ainda 70s. E aí começou, no meio da década, foi até o final, realmente aproveitando o melhor. Agora, era o quê? Era assim, eu vi pouco, não me lembro direito, que era muito moleque. Era só mesmo esquema, né? Investigando coisas... Crime organizado em Miami e muitas mulheres. E... Era exatamente isso. Era prostituição, drogas, crime organizado, era... Bom, mas uma delegacia. O legal é que eles incorporavam os marginais também. Ah, sim. Então eles iam para os lugares onde estavam os traficantes. Eles iam fingindo que era traficante também. Então iam de Ferrari. usavam meio... Não, isso é porque o Sonny Crockett, o personagem do Don Johnson, ele era milionário. Ele tinha uma lancha foda, uma Ferrari e tinha um crocodilo na lancha, cara. Esse. Não era crocodilo, era jacaré. Ele ficava trocando tiro com bandido por hobby, então. É, era que nem o Stallone no Tongue Cash. Cara, esses caras nunca têm problema com a corregedoria, né, cara? Não, então, eles não tinham dinheiro, na verdade, mas fazia tudo parte de um esquema da polícia. Ah, tá, né? Que ótimo. O escritório da polícia, da parte deles, era num escritório mesmo, assim, como se fosse fachada. Uh-huh. Entendi. Entendeu? É, cara, mas eles não tinham dinheiro, não. Eu sei que não. Bar, o Sony, cara, era um barcaço, cara. E ele tinha grana, porque ele tinha uma Ferrari, cara. E não usava meia. Ele não usava meia, ele era da escola do Julio Iglesias. Exatamente. Ele usava o blazer por cima de camiseta. Blazer dobrado, né? Que é manga dobrada, sabe qual é? Cara, isso é a maior característica dos anos 80, cara. O meu tio, o meu tio pai do macaco não usa meia até hoje, cara. Que ótimo. Meu tio se pai recusa. Do macaco. E era aquele, eu achava muito maneiro a abertura que mostrava as mulheres havaianas dançando, flamingos e os caras jogando pelota básica. Eu achava muito maneiro. Qual pelota é? Aquela bola que vai rolando no poste? Não é pelota básica, cara. Tem um outro nome de uma parada que eles jogam aqui. Jogava, né? É aquele negócio que a bola vai rolando no poste, no fio? Não, cara, é um que o cara arremessa uma bola de cimento contra a parede, ela volta a toda velocidade, se pegar na tua cara, que te mata, isso? Sabe? Isso. O nome original do jogo é pelota básica, cara. É, mas aqui tem uma versão diferente, ela se chama High Point. High Point, se eu não me engano. Mas não é com a mão. Entendi. É com tipo... Não, eles não usam a mão, eles usam tipo uma concha. Isso. Que eles pegam e lançam a parada. Eu chamo High Point. Sei qual é. Não sei. Agora, o Miami Vice, ele veio com influência total do Scarface, né, cara? Mas o Scarface é de que ano? Totalmente. Ele é filho do Scarface e pai do GTA. Cuspiu o GTA, né, cara? Antes de morrer. GTA tem até... Tu você é o cara branco dirigindo a Ferrari, de repente aparece um negão, né? Todo estiloso de blazer branco que vai te ajudar. É, mas o Don Johnson na época era um galã, pô, de prestígio. Tanto é que ele casou com a Melanie Griffith, que era uma das maiores gatas da... Tanto é que ele fez Harley Davidson e Marlboro Man, que é um clássico, né, cara? Só de carreira. Anjos da Lei. Anjos da Lei, sim. Sim. Anjos da Lei o... lançou Johnny Olha Depp. Olha só, cara. Pera... E Richard Greco. Tá. Não, eu pinto meus olhos. Se bem que o Johnny Depp agora também pinta, ninguém reclama, né, cara? É verdade. O Anjos da Lei era uma divisão que se infiltrava cara, nos cara, isso colégios. É inacreditável. Eles pegavam os policiais com cara de ninfeto, né, cara? Baby face da parada. E infiltravam nos aquigalas da vida, né, cara? Se bem que as freiras do Colégio São Paulo pensaram em chamar os Anjos da Lei uma época, né? Ah, é? Mas aí eles ficavam, eles entravam no colégio, tipo assim, ah, entrou um aluno novo. Todo o colégio, toda hora entrava um aluno novo, né? E o aluno novo... Não, o aluno novo de barba, né, cara? Aquele mongol gigante, foda, de repente, cara. E aí, quer dizer, eles, pô, o que acontecia? Tipo... Adivinha qual era a história do Thomas Hanson? Quem? Thomas Hanson, é o personagem do Johnny Depp. Adivinha qual era cara, o história. Filho de um policial assassinado? voltando lá no Miami Vice, o Rico também tinha um parceiro assassinado em Nova York e tava procurando o assassino em Miami. Pode crer, cara, outro dia tava reprisando o Miami Vice e apareceu, ele realmente era um tira de New York e entrou em Miami, ele era todo desconfiado, cara, muito maneiro, é verdade isso mesmo. O melhor episódio do Miami Vice, pra mim, é um que o Ricardo Tubbs dança break no chão que nem um louco. É verdade, cara. É. O diferencial dele. Você vê, hoje é David Caruso e CSI Miami, né? Máximo. Ah, é, cara, ninguém merece David Caruso, cara. Vindo no Rio de Janeiro filmar até e tudo. O Tucano não teve lá nas gravações. Você foi lá, o quê? Em Santa Teresa, alguma coisa assim? Não, jovem. Na Lapa, não! E foram filmar na Lapa? Não acredito, cara. Muito bom. Esse eu quero ver, cara. Muito bom. O que mais? A Anjos da Lei era isso, né? Eles prendiam as crianças e jogavam no reformatório. Era só isso. Mas criança... haja criatividade pra arrumar crime em colégio, né, cara? Porque foram vários anos no ar, essa temporada. Cara. Mas eu lembro que no final já não, eles nem iam mais no colégio, cara. Eu lembro que no final um dos policiais que era um gordinho foi parar no Camboja pra resgatar alguém. Virou meu uma Deus, loucura foda. O Penhal. Era Penhal o nome do cara? É. Meio porra louca, né? Isso, aluno beberrão. tinha escola no Camboja. Que era sempre estuprada, né? Todo episódio ela era estuprada. Meu Deus, cara. Impressionante. Pra variar também tinha o chefe negão, porque o chefão, o capitão, sempre é negão também, né? Sempre, né, cara? Sim, é impressionante, é, né, verdade, cara? É verdade, tem que ser um negão durão. Tirando o dele é ela. Do Dirty Harry também era. Era, né? Eu só fazer um protesto aqui contra a Rede Globo. Que ele sempre botava uma música que não tinha nada a ver com isso. Ah, sim, era aquela... Tocava Always On My Mind. Exatamente. Nunca tocou isso na abertura. Muito bom. Assim como o MacGyver tocava a música do Rush, né? Que não tinha, não tinha nada a ver. Com... Ah, mas eu gostava, eu também, gostava. Ficou na cabeça de todo mundo, né? Então... Mas é, então pra terminar o bloco de séries policiais, vamos só mencionar aqui séries mais antigas que tinham muito boas, que era a SWAT. Não, cara, mencionar não, porque SWAT tem uma coisa que é espetacular, cara. Essas séries antigas, os atores, cara, eles tinham que ter, cara, culhão. Por quê? Eles tinham que ter, cara, porque não tinha dublê, era o cara pulando de um prédio pro outro e seja o que Deus quiser, cara. Era que nem Starsky & Hutch, cara, você vê, a cena não tem corte. O cara sai do carro, corre, pula muro, cai, pula do segundo andar do prédio de bota de couro, cara. Mas tem uma cena no SWAT muito boa que o cara se esconde atrás de uma parede, tá um tiroteio. Ele pega um rifle de sniper e atira como se fosse um revólver, cara. Ridículo, cara, muito bom. Mas eu achei que você ia falar que SWAT era espetacular, porque SWAT gerou o Trapa SWAT. SWAT. Isso é verdade. Que era o melhor, cara. Muito bom. Ridículo, cara. Muito bom. Muito bom. E acabou virando um filme, uma refilmagem com o Colin Farrell e o Samuel Motherfucker. Mas nem isso ajudou, porque o filme também foi uma bosta. O Miami Vice também vai ser com o Colin Farrell, não é? É, Colin Farrell também, ele tá em todos agora. Força de Emergência. Força de Emergência, cara, muito bom isso, cara. Quando a população precisa de ajuda, ela chama a polícia. Quando a polícia precisa de ajuda, ela chama a Força de Emergência. E aí vem, em aquele caminhão. Pé, pé, pé. Aí eles tinham um robozinho, né, que entrava, que todo episódio tinha que usar o robozinho de alguma forma, né? Era uma galhofada, cara. Era muito bom, passava os domingo à noite, depois do Fantástico, muitos seriados bons após o Fantástico. Kate Mahoney e tinha as Panteras, né? As Panteras, elas entram nesse esquema? As Panteras é bem mais antigo, é bem mais antigo. E não é policial também, né? Não, elas eram policiais. Não. Tanto que não. Diz na introdução, cara, a introdução era espetacular. Não eram policiais. Elas eram... Escute, mercenárias. Não eram mercenárias. Pistoleiras, né? Elas trabalhavam pro Charlie, cara. Elas trabalhavam pro Charlie e só isso. Olha só. Não eram policiais. Era uma vez três panterinhas que entraram para a polícia feminina. E a cada uma foi destinada uma missão perigosa. Mas eu as afastei de tudo isso e agora trabalham para mim. Exato. Meu nome é Charlie. Exatamente. O Charlie era um mercenário foda, cara. Ele fazia contracts, né? Vocês têm que proteger tal cara. Eles pagavam por isso, né? Pela proteção ou qualquer coisa delas. Não era isso? Ele era um cafetão de rico. Um cafetão de rico, né, cara? Muito bom. Panteras é uma parada engraçada, que a gente era muito moleque quando passou as Panteras, mas eu conhecia nada da vida, mas de uma forma ou outra a gente sabia que as Panteras eram mó gostosas. É verdade. Pô, Farrah Fawcett virava a cabeça com aqueles cabelos todos e todo mundo ficava hipnotizado, né, cara? Passando para o próximo quesito, né? A próxima categoria de séries, que são as séries de detetives. Isso. Detetives particulares, todos ex-tiras. Ex-tiras ou guerrilheiro. Com desejo de vingança porque seus ex-parceiros morreram. Não, normalmente não, cara. Normalmente os detetives não tinham desejo de vingança. Não tinham. O Magnum, por exemplo. Uhum. Que a gente acha que é... Ele não é detetive, pra começar. O que o Magnum era? Não, ele era PI, Private Detective, Private Investigator. Mas ele não era, o trabalho dele, ele era chefe de segurança daquela mansão onde o Regan era o mordomo. Não! É verdade, cara, ele era o chefe de segurança. O nome ele se envolvia com tudo, né? Peraí, porque ele não tinha o que fazer, né, cara? Então ele ficava na enrolação. Peraí, ele fazia os bicos de detetive. Porque o nome da série é Magnum PI, né? Lá PI. Fora. É. Então ele fazia os bicos com aquela camisa florida sempre. Tom Selleck, a melhor cena da entrada do seriado era o Magnum, uhum, dentro da piscina ou dentro do mar, ensinando uma mulher a nadar ou a mergulhar, sabe qual é? Segurando ela no colo e pois olhando pra bunda dela, cara. Isso era nos 80 mesmo, cara. Magnum. Pois é, olha só, e o George Lucas estava já com o Tom Selleck preparado para ser o Indiana Jones, já com teste, já aprovado e tal. Olha isso, Indiana Jones de bigode, cara. Pô, eu tomei um susto agora, pensei que você ia falar que o George Lucas ia refilmar o Magnum. Não! E ele estava, era escalado, Indiana Jones, Tom Selleck. E aí surgiu o Magnum PI, ele passou no teste, ele ia ser o... Né, a estrela de uma nova série de TV, e ele preferiu ir pra série, né, e aí pra fazer o Magnum. E aí eles falaram, bom, então vou ter que ficar com esse garoto aí, o Harrison Ford, eu não aguento mais fazer filme com esse cara, todo filme ele fazia com o Harrison Ford. E aí acabou sendo, o que foi? Magnum, P.I., Tom Selleck, bigodinho o resto da vida. O Magnum é muito maneiro, porque o Magnum é o sonho de todo mundo, né, cara? Ele fazia a vida do chefe dele um inferno. Ele sacaneava o chefe dele de todas as formas possíveis, era aquele baixinho inglês, né, o Higgins. Na verdade, quem sacaneava o Magnum era o Higgins, né? Não, o Magnum fazia a vida do cara inferno, cara. Pô, era o cara mais insubordinado que eu já vi. Ah, então, e ele sempre convencia o Higgins de emprestar os carros fodas da casa e voltava com os carros aos pedaços, né, cara? Isso pra acontecer uma vez só, né? A única vingança do Higgins era soltar uns Doberman em cima do Magnum. Correndo de uns Doberman de um lado pro outro. É verdade, cara. Era Zeus e não sei mais o que o nome dos Doberman. Apolo, né? Apolo, isso. Aliás, acabou a época dos Doberman, né? Que parecia que era uma febre. Não era extintos. Estão extintos os Doberman. O que aconteceu com os Doberman? Antes era só Doberman, agora é Pitbull. Caiu um meteoro e todos os Dobermans estão estilos. Pois é, cara, porque era a figura do cachorro bravo, o cachorro sinistro era o Doberman. Vocês não passaram o Magnum sem falar que a voz do Magnum na versão dublada era do Francisco Milani, pô. Não! Não acredito, cara. Que isso, cara, muito bom, não sabia disso. Era muito bom o Magnum. Pô, Regan, libera ele. Tem a Gato e o Rato. A série que lançou um dos padrinhos do Jovem Nerd aqui, nosso paraninfo, Bruce Willis. Cara, o Bruce Willis é o cara que sabe viver, cara. Ah, com certeza. Ele tá aproveitando aí, o cara foi corno da Demi Moore e não tá nem aí, cara. Ai, ai. Tem que viver a vida, né, cara? O único cara que pode se vestir de terno laranja e ficar irado. Ele foi na entrevista de terno laranja, gravata laranja, meias laranjas, cara. E o cara tava tirando onda. Esse é o Bruce Willis. E Gato e Rato, ele era um detetive particular. Sim. Ele, aquela Sybil Shepherd, né? A Sybil, cara, era uma gatíssima no Taxi David Driver. David Edson. O Edson, né? Ô, João, a Sybil Shepherd tá com quantos anos? Uns 65. Por aí. Ou menos, né? No Taxi Driver, que ela apareceu, que ela era uma ninfetaça. Linda, linda, linda de morrer. Acabou pegando esse papel de, né, a ex-milionária. A gostosa. Ela era ex-milionária, era isso? Ela era, seriado, uma, ela era numa society que quebrou, que separou do marido. Ela era uma modelo que o empresário roubou. E aí ela era dona da agência? Só sobrou a agência pra ela. Ah, tá, entendi. E aí ela teve que chamar um durão. Não, ele já estava lá, ele, cara. Já estava. Você não sabe nada, né, cara? Você realmente não estava vivo nessa época. Cara, você, olha só, é 4 anos mais velho que eu, já é suficiente pra você ter visto um monte de coisa que eu não lembro direito. Então cale-se a voz da experiência, jovem nerd, fecha atenção. Eu tô representando. Eu tô representando um ouvinte que não se lembra ou não conhece, caso você não saiba. Esse seriado tem um quê assim especial pros nerds? Porque tinha a senhorita Agnes de Pisto. Topisco, né? Era... David Edson chamava lá de Topisco. É, era a namorada do Viola. Viola? Exatamente. Que era o baixinho do Viola. Telecão. Era o Melecão dos nerds, cara. Pode escrever. Caraca, é verdade. Bat Viola. Da Vingança... voltando, o cara Melecão era o quê? Melecão da Vingança dos Nerds, né? Não é isso? É. Ele era o assessor do Edson. É verdade, muito bom. Mas a história era essa. O David Edson estava lá, só que aquele escritório era uma repartição pública do cara. Ninguém fazia porra nenhuma, cara. Era pra dar despesa mesmo. E aí quando ela chega, ela ia fechar aquela merda, ele convence ela não, que tem que ficar, não sei o que lá, que ele era malandreus. E aí eles mantêm lá e tem os casos malucos lá de resolver. E era muito bom, cara. Mas eu lembro que, assim, mais pro fim da série, eles casaram, né? E aí não deu certo. Não foi? Não foi? Casaram. Momento revista contigo. E aí, não, casaram na série, os personagens. E aí começou já a não dar certo a química, que a graça era... Não, eu não sei se eles chegaram a casar, eu não me lembro disso não, mas eu sei que na segunda temporada foi a primeira vez que eles se pegaram, né? Aham. Uhum. Aí no dia saiu matéria, nota no LA Times, no New York Times, avisando que os dois iam se pegar. Ah, é? Aí foi o maior pico de audiência do então. Da época, foi pra ver os dois. Tipo, quando o Mulder e a Scully iriam dar um beijo. Aham, verdade. E lembrar que foi onde o Bruce Willis começou a ficar expert e tomar pancada, né, cara? Porque ele apanhava pra cacete. É verdade. Ele apanhava o feriado inteiro, cara. Pode ele tomar mais bipa. É por isso mesmo ele acabou sendo perfeito pra, né, pra protagonizar o Duro de Matar, que acabou sendo o grande foguete da carreira dele. Tem uma cena, ele tava fazendo a série ainda. Tem uma cena da série que ele tá na frente de um pôster do filme. Ah, é? Sabia ou não? Kojak! Nossa! Caraca! Ted Savalas! Muito bom, cara. O Ted Savalas tem um mérito enorme, né, cara? Porque ele é tio ou padrinho, não sei, da Jennifer Aniston. Você tá brincando? É. Cara, minha cabeça acabou de explodir. Eu vou catar as migalhas, cara. Ele é parente, de alguma forma ele é parente da Jennifer Aniston. Meu Deus. Tio avô, né? É, eu acho que é padrinho. Padrinho não é parente, cara. Não, mas ele além de parente, é padrinho da Jennifer Aniston. Ele que trouxe ela pro mercado, cara. E tal. Mas alguém já assistiu Kojak? Eu já assisti Kojak, como não? Kojak, ele ficava com seus pirulitos. Era espetacular. Que acabou virando um termo, né? Eu quero dizer que o cara tá careca, que nem o Kojak, ou careca de Kojak, etc. Virou uma coisa famosa mesmo. As pessoas falavam isso. Lembravam do Kojak. Eu nunca tinha visto Kojak e falava. Na dublagem, ele chegava pras mulheres com pirulito na boca, virava e falava: "Oi, neném." Oi, neném. Ai, ai. Agora, tinha uma série, cara, que eu não lembro se é esse o nome, com Pierce Brosnan. Ele era um detetive que era ladrão, ou um ladrão que era detetive. O nome é, eu acho que era Remington Steele. Alguém sabe me dizer? Não faço ideia. Não lembro. Pierce Brosnan, cara. Isso aí, mas é mais recente isso aí, né? Ah, mas não, é mais ou menos, não é tão recente não, cara. Mais recente é James Bond, né, cara? Tiras e tecnologia. Pessoas, né, veio aquela época de, né, ter mania de... O cara tinha um carro sinistro, uma lancha sinistra, um helicóptero sinistro, alguma coisa, né, que ajudava. Cara, e isso foi até os anos 90, cara. É, isso foi uma febre, foi uma, cara. Eu lembro febre que era mesmo, que tinha todo tipo de gadgets tecnológicos que ajudavam os vigilantes, os chuzeiros e tal. Culminou no Robocop. É verdade, né? É verdade, é verdade. É verdade. Pegaram tudo e botaram num cara, né? Então lembra-se do... Falando de helicópteros, né? Temos o clássico Trovão Azul. Cara, eu tava vendo e isso é uma loucura. O Trovão Azul, que é um clássico. Quando você fala em tiras de tecnologia ou helicóptero, você fala Trovão Azul. Não é? Uhum. O Trovão Azul foi baseado num filme. A série foi baseada no filme Trovão Azul. Uhum. Mas a série Trovão Azul em si teve 11 episódios e acabou. Ah, é? É tão famosa. Tu acredita? Eu adorava. A série Águia de Fogo. Que eu também gostava. Que também era baseada no Trovão Azul, que durou pra cacete. 80 episódios lá. Olha, no ar. Não sabia disso, cara. Mas o Águia de Fogo tinha o Ernest Bonai. Cara, o Trovão Azul tinha o Dana Carvey. Ah, muito bom, cara. O Dana... Peraí. O Águia de Fogo tinha quem? Tinha o Clóvis Bornai? Ernest Bonai. A história da Águia de Fogo... Eles desenvolveram a Águia de Fogo, só que o cientista que criou ela vazou com a Águia de Fogo e rasgou as plantas. Uhum. Aí a empresa governamental que tinha feito, a firma, que era o nome... Firma. Uhum. Através do seu agente principal, o codinome Arcanjo, chamou o cara, o piloto de teste, pra recuperar a nave. Uhum. Aí o cara falou: eu recupero, mas só se vocês acharem o meu irmão que sumiu na guerra do Vietnã. Olha que plot mais louco, cara. É verdade. Aí ele aceita, vai lá, acha a parada, recupera, mas ele fala: agora eu só devolvo quando vocês entregarem meu irmão. Uhum. Aí ele vai pra montanha e se esconde lá, né? Uhum. Aí os caras: beleza, cara, tu tem um certo, tu tem um argumento aí, mas sempre que a gente precisar pra alguma coisa, tu vem ajudar. Uhum. Eu quero, beleza. O cara se escondia num vulcão e saía que nem um homem pássaro. Cara. E ninguém rastreava os caminhões de querosene indo pro vulcão, né? Porra! Agora, eu não lembro do helicóptero do Águia de Fogo, eu não lembro. Eu lembro do Trovão Azul. Era maneiríssimo. Pra mim sempre foi um mistério como é que aquilo saía do chão, né, cara? Porque eu não lembro de arma nele. Um míssil pra tudo quanto era lá. Devia ser um peso monstruoso que ele carregava. Como é que ele saía do chão? Era uma maravilha a tecnologia. Eu tava lendo um fórum, estavam debatendo o Trovão Azul, relembrando. Aonde? E o cara tava falando: vocês se lembram como é que o helicóptero se desviava dos mísseis que estavam vindo contra ele? Com um computadorzinho com basic, tá ligado? Sério? Excelente. Muito bom, alta tecnologia, cara. Era maneiro porque o Trovão Azul era tudo quadrado. Ele era um tanque de guerra com uma hélice em cima, exatamente, né, cara? Ele era um trambolho que voava. Exatamente. Já o Águia de Fogo era um helicóptero da Mil pintado de preto. Né? Ai, melhor comparação. Muito bom, exatamente. Não, e eu fico imaginando, né, cara, o primeiro prédio que o bandido desse entrar acabou o seriado, né, cara? Que eles sempre usavam o helicóptero, né, cara? O cara: tchau, entrei no meu bunker. E aí? Ah, então vamos pra casa. Ele fica girando em cima até o cara morrer de fome. Muito bom, isso... Fazia um dublê de controle de tráfego pro Jornal Nacional. Isso... isso até me lembra um episódio dos Simpsons que começa com o Homer vendo um seriado que era tipo uma zoação do Super Máquina e tal, que era o barco, barco Vingador, o barco Vigilante, alguma coisa assim. Vocês lembram disso? Eu sei lembro. Lá, sei que ele tá perseguindo... Barco Paladino. Ancora, Barco nome? Paladino. Aí ele tá perseguindo um vilão de lancha, aí o vilão sai da lancha na terra e sai de moto, né? Aí ele, e agora, Barco Paladino? Cara, vamos usar aquele canal. Aí o Bart, pô, tem sempre um canal ou um rio. Essas séries que dependem de alguma coisa. O cara tinha que estar de helicóptero, cara. O cara tinha que estar sempre em céu aberto numa vila de Vietcongs no meio da floresta, alguma coisa assim. Você já citou uma outra série, que é o Super Sim, Máquina. Sim, verdade. Super Máquina. Super Máquina, que era um clássico dos veículos terrestres falantes. Foi o mais tchan dos seriados de tecnologia Vingadores. O Hasselhoff. O David Hasselhoff, que tá de parabéns, cara, que tem uma carreira meteórica nas séries de televisão, cara, tá... Tá de parabéns, ele era o Knight Rider, cara, muito bom. Michael Knight, cara, era o nome da criatura. Muito bom, né, cara, muito bom. E a Super Máquina era um carro super inteligente, que falava aí, tinha um senso de humor e tal. A Super Máquina era mulher, você sabe, né? Não. Como é que era? Ele tinha voz de homem. Então tu tirou isso? Ah, o nome do carro era Kit? Sim, mas era um homem, era uma vozinha de mas homem. Kit era de... Night Kit Latura? E a Super Máquina, ele tinha algum modo stealth, alguma coisa assim, uma coisa tipo, ou então um modo de super velocidade, tinha alguma coisa assim, né, que... Não, não, o que a Super Máquina fazia, que ela fazia? Era andar de marcha ré mais rápido que de frente. Era impressionante, cara, quando o bicho engatava ré, ninguém segurava a Super Máquina, cara. E pular de um prédio pro outro. Isso! Ai, muito bom. Mais uma vez, o cara não podia entrar num shopping center que acabava a perseguição. Não, a Super Máquina podia, ela subia pra escada, mano. Eu lembro que eles tentaram fazer tipo meio que um remake disso nas décadas de 90, que era o Viper. Lembra disso? Eles pegaram aquele carro, o Viper, e aí fingia que tinha uma camuflagem que ficava invisível, umas paradas assim. Era mesmo esquema do Super Máquina. Mas não era o David Hasselhoff, então não tinha graça. Dizem que o David Hasselhoff sofreu muito porque os caras chegavam perto dele, porque ele não era protagonista, né? Ele era um mero coadjuvante da uhum. série. Chegavam uhum. perto dele e falavam: meu amigo, sem o carro você não é nada. Que horror. Ah, muito bom. Entre as outras coisas que a Super Máquina fazia, era correr a 300 km por hora, isso de marcha ré. Ela tinha um boost lá, né? Tinha bombas de fumaça e lança-chamas, cara. Olha que beleza. Era espetacular a Super Máquina, cara. E qual era o esquema? Mais um... Ele era um vigilante que... É, um ex-policial ferido em serviço. E aí... Mas aí tinha uma organização. A Super Máquina girava em torno de uma organização vigilante, alguma coisa assim? Era um caminhão, né? Isso. Era o Líder Optimus. É, exatamente. Era o caminhão que a Super Máquina, quando tava cansada, entrava na boléia e dormia, sabe? E tinha o da moto também, não tinha? Tinha motolaser. Motolaser era sensacional também. Adivinha o que aconteceu com o cara? Vai, fala. O policial que perdeu seu melhor amigo. Não é. É o contrário. Ele foi traído pelo melhor amigo e parceiro. Fizeram uma emboscada, ele se fudeu todo. E aí reconstruíram ele, tipo, homem de 6 milhões de dólares. Que hoje em dia não é nada, né, cara? 6 milhões de dólares, bota a perna na mecânica. O Ronaldinho é mais caro. É verdade. E aí falaram, pô, já que você foi um tira e atiraram em você por todos os lados, nós vamos te dar uma moto. E era uma moto preta, toda estilosa, que nem o Super Máquina. Super Máquina moto. Era um spin-off? Era. O Jovem Nerd. Era um spin-off do Super Máquina? Será? Não, era um... Era totalmente diferente. Era outra coisa. Procede a informação que o Christopher Lloyd era um cientista inimigo? Procede. Christopher Lloyd era um bandido, cara, que queria destruir o projeto Motolaser. Olha isso. Muito... Christopher Lloyd, né, cara? Ele é um cara tão talentoso, né? Pois o que aconteceu, né, cara? Pois é, cara. Mas ele fez muita merda na carreira dele. Cara, ele fez... Muita merda, que bateu em alguém? Pegou a mulher de algum produtor? perda, né? Não, cara, ele fez o Dr. Brown no Jornal do Futuro majestosamente e nunca mais, cara. Fez um Acabou. Fez um Klingon no Star Trek e só. O resto, realmente... Familiado. Ah, o Uncle Fester é muito bom. Opa. Muito bom, muito bom. Parabéns aí. Automan. Tenho a menor ideia de quem seja Automan. Automan era um policial franzino, tipo Jovem Nerd, que gostava de ir pra rua. Só que o chefe falava, não, você vai ficar trabalhando aqui no escritório. Aí ele ficava no computador e ele criou de forma holográfica, que é uma palavra sofisticada para definir uma imagem tridimensional. Cara, é muito bom esse seriado, cara. Que quando aperfeiçoado pode chegar a parecer real. Aí o holograma fala, eu sou real. Aliás, na verdade, com suficiente carga de força, posso chegar a ser real. Ai, meu Deus. E aí ele cria esse Automan, que é o alter ego dele holográfico, e que vai combater o crime com aquela roupinha brilhante, estilo Tron. Caraca, cara. Era muito neon. Tinha mais neon que Miami Vice. O cara pilotava um Miura. Aquele que tem neon. Miura? Até o helicóptero dele era de neon. Ele tinha. É verdade, porque não tinha só um carro, ele tinha qualquer veículo que ele quisesse. Porque tinha o cursor, né? Que era uma bolinha que fazia os veículos pra ele. E ele fazia curva 90 graus, era irado isso. Ele era quase o Batman, então. Com o neon. O Batman. Era o Batman do Tim Burton. Meu Deus. E a holografia fica andando livremente assim pela cidade. Mas a melhor curiosidade de todas é que o policial franzino, ele era filho da Lucy. Da Lucy lá do I Love Lucy. Meu Deus, tá brincando. Justiceiros, cara. Justiceiros. Justiça cega. Quem não lembra do Nicholas Marshall? No juiz Nicholas Marshall, cara. A gente teve aula com esse cara. Ah, crer. Ele chegava, né? Ele era um juiz durante o dia. E aí eu nunca conseguia condenar os caras. Nunca, né, cara? Era um juiz frustradíssimo. E aí quando... Tinham matado a família dele. Ah, é verdade. Muito bom. E aí ele batia... Ele era o Punisher que cursou direito, né, cara? Ele batia o martelo e falava pros caras que estavam soltos. A justiça pode ser cega, mas ela enxerga no escuro. Que jagão, cara. Aí tava de couro. Isso. Óculos escuro à noite. Aí tinha um fade, né, cara? Tinha um morph dele na mesa de juiz pra ele segurando a moto, né? Isso, cabelo cara. Solto e o cacete. O que foi ridículo nessa série é que no meio da série, mudou o cara. Ei, cara, mudou o Nicholas Marshall, não, cara. Não, sério? Isso, cara. Mudou o Nicholas Marshall? Mudou, ficou... Mudou a tua, né? Entrou o Lorenzo Lamas no lugar do cara. Que horrível, cara. Foi horrível mesmo. Não, não tem o que dizer, cara. A série era isso. Ele ia de noite, batia nos caras e pronto. Ele vingava a incompetência dos promotores. É verdade, verdade. Os promotores que advogavam com ele deviam ficar felizões, né, cara? Porque o cara, esse aí... Tranquilo, absolveu e tá morto. Amanhã ele aparece morto aí. O nego nem se esforçava, cara. Quem eu peguei de juiz pra aquele... Ah, o Nicholas Marshall, ufa. Então isso aqui é tranquilo. Tranquilo. Deixava a pasta no escritório. Não é que ele matava a galera, ele de alguma forma fazia com que os caras confessassem o crime deles depois. Isso. E aí iam preso. É, tá, muito bom. É que eu preferia que ele matasse. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. E aí você tinha os outros justiceiros, cara, o melhor de todos, na minha opinião, o Esquadrão Classe A, cara. Muito bom, cara. The A-Team. Eles não eram policiais, né? Na verdade, eles eram militares. Ex-combatentes do Vietnã. Isso. Que foram presos assaltando um banco em Hanoi. Por isso que eles eram perseguidos, cara. Na verdade, eles não são muito justiceiros, né? Estavam mais pra mercenários. Eles eram mercenários, né? Pois é. Não, mas eles eram mercenários que só pegavam casos que merecessem justiça, sacou? É? A parada mais maneira do Esquadrão Classe A é que todo episódio começava com eles libertando o Murdock de algum modo. de algum lugar, né, cara? Você sempre ficava esperando como é que eles iam libertar o Murdock. E essa série tinha presença... Na balava de Mr. T. B.A. Marcos. B.A. Que ele fez, cara, o cara que construiu a carreira dele com o mesmo tipo, né, cara? É o mesmo figurino. O mesmo. Moicano e 1 milhão de cordões de ouro. Impressionante, cara. E o cara, lembrado até hoje, tá vivo ainda, né? É que não é figurino, é ele. Não morreu, não. Tá vivo. Tá vivo porque ele faz a participação agora no Rock 6. Não é confirmado, mas se Deus quiser, vai participar. Não é Hulk Hogan também? Pô, ia ser muito bom, cara. Pensou? Puta, um dia eu vi uma foto do Hulk Hogan, cara, que tristeza. O B.A. B.A. significava Bad Attitude. Isso. Muito bom. E era muito bom, né, cara? Eles, o Aníbal, o cara de pau. Cara de pau, cara. Que não fazia nada, ele pegava a mulher. A habilidade dele era essa. O Aníbal se disfarçava, o B.A. era o cara que enfiava a porrada, entendia de mecânica, né? Era o Chewbacca, o Doc, né? Era o piloto, e o outro ele simplesmente tava ali de sacanagem. Era meio Chewbacca do negócio, né, cara? Ele era um Chewbacca, exatamente. Aí sempre, todo episódio, ele não vou entrar no helicóptero, avião, o que seja, dirigível. Os caras, tá bom, B.A., tá bom, toma um suquinho pra relaxar. E o cara bebia e prof no chão. E acordava em pleno voo, enlouquecido, amarrado, sempre. É Peter the Fool, né, cara? É Peter the Fool, muito bom, cara. Teve uma justiceira no Brasil. Sim, eles tentaram fazer uma série no Brasil. Com a Malu Sobrancelhas Mader. E eles gravaram em película, era uma produção toda bem feita e tal, mas sabe, não dá, não emplaca essas coisas aqui. Não convence, não faz parte, né, da nossa realidade esse tipo de coisa, né, cara? Você vê a mulher, você fala, essa mulher tava em top modo outro dia, cara. Aonde que ela tá de justiceira, cara? É verdade. Mas era... Nesse esquema aí de justiceiro, não era bem justiceiro, era mais pra Bounty Hunter. Tinha o Duro na Queda. Duro na Caraca, Queda. Caraca, cara, Duro na Queda. Sim. Cold Seavers. Muito bom. Que era outra picape que eu adorava. A picape do Cold Seavers era sensacional. Já que a gente tá lembrando de outras séries, tem uma que era das minhas prediletas, que era o Vini Terra Nova, o Homem da Máfia. Homem da Máfia? Caraca, essa série era muito boa, cara. Sensacional, cara. Foi que era um policial infiltrado na máfia, como não? Na máfia, exatamente. E ele acabou ficando amigo do mafioso, o Sony. E acabou ajudando o cara a escapar depois. Não brinca, não, ele tinha um irmão que era padre, que o neguinho ia lá, contava os segredos pro padre, o padre sempre vazava pra ele as informações, achava isso maneirinho. E ele depois ficou amigo do mafioso e ajudou o mafioso a escapar. Muito bom, agora vamos nos preparar, subir a música, né? Em homenagem ao João Paulo, que falou que não participava, que se não tivesse... MacGyver! Profissão Perigo, né? Que no Brasil era Profissão Perigo. Angus MacGyver, pra quem não sabe. O nome dele era Angus MacGyver? Angus MacGyver. Meu Deus do céu. Cara, o MacGyver também foi um ícone nos anos 80, né, cara? Todo mundo falava... Qualquer pessoa que faz qualquer trambi, qualquer... É. Tarracho, que é o MacGyver. Era MacGyver, cara, exatamente. Pô, tomou MacGyver. Cara, isso era uma gíria no meu colégio, que quando alguém falava, porra, tu é um esperto, malandrinho, essa pessoa virava, meu amigo, ano de MacGyver. Sim, cara, impressionante como conquistou, né, cara? O senso comum, o MacGyver, né, cara? Que era o cara. Com aquele visual arraio que ele tinha. Aquele mullet profissional, né, cara? Cara, era um mullet, cara, estilo Charlie Sheen, cara. Cara, e ele era um agente da organização Fênix? Fundação Fênix, isso. E o Peter, né, o Peter, era aquele gordinho que era o chefe dele. E ele tinha que fazer isso. Missões loucas, né? E ele odiava armas. Ele fazia de tudo, né, cara? Pra qualquer coisa você podia escalar uma garota. Exatamente. Ele odiava armas, ele não usava armas de fogo. Ele fazia. Usava só um canivete suíço. É, exatamente. É, eu tava pensando nisso, cara. É porque naquela época o nego não era tão marqueteiro, né? Porque, pô, o Magabio poderia ter sido o maior vendedor de canivete suíço da história. E se bobear, foi, né? Com certeza, né? Todo mundo queria ter um canivete suíço. Por causa do MacGyver, com certeza. Eu, quando ganhei meu primeiro, foi pensando no MacGyver, com certeza. O MacGyver, cara, ele era espetacular. O que eu me lembro que foi a parada mais foda que ele fez, fora uma asa delta de bambus, foi selar um tanque de ácido que estava vazando com uma barra de chocolate, cara. Pô, com aquele canivete suíço, chiclete e um barbante, ele podia explodir qualquer prédio do mundo. Pois é, isso era o que a gente mais falava. Teve uma vez que foi sinistro também, que ele achou um crânio. E ele, a partir daquele crânio, ele começou a fazer com massinha em volta, ele descobriu de quem era o crânio. Bicho do CSI, era. Hein? É, CSI. Ele servia pra todos, né, cara? Pra tudo. Não, você podia escalar o MacGyver pra qualquer atividade que você precisasse. Ah, com certeza. Eu lembro que teve uma... Cara, esse foi demais, cara. Isso não é da época que eu lembro. Eu vi numa das reprises aí. E essas coisas, você sabe, você não deve ver de novo, né, cara? Você deve permanecer na memória do jeito que era. Muito cuidado. Aí eu vi que ele tava numa usina nuclear e os bandidos estavam atrás dele. E a usina nuclear tava prestes a ter um meltdown, sabe? Alarmes tocando, evacuação, não sei o quê. Aí ele decide desativar a parada toda, né, cara? E aí como é que ele ia desatarrachar? Era tipo um container cilíndrico de metal, sabe? Do tamanho de uma lata de lixo, bem grande. E aí ele tinha que desatarrachar a tampa, que tinha vários parafusos e ele não tinha nenhuma ferramenta que abria isso. Aí ele simplesmente olha pro lado, na sala da usina termonuclear, e tem uma raquete de tênis encostada na parede, cara. Aí ele puxa a raquete, faz uma trambicóia lá, usa a raquete como uma ferramenta e abre o negócio, cara. Como assim, cara? Tinha uma raquete de tênis, cara. Tem tudo. Depois cola com chiclete. Muito bom, cara. Cara, o MacGyver, ele já desarmou um míssil com um clipe de papel, cara. Se não, uma parada muito inteligente, assim, que eu uso até hoje. Quando você vai seguir uma pessoa, você tem que ir na frente. A pessoa nunca vai imaginar que você tá seguindo ela. Muito bom isso. E eu lembro que teve um episódio do MacGyver que me deixou muito tenso. Dois episódios, né? Um que foi a bomba no avião, no navio. Lembra? Que tinha duas bombas no navio. E aí o MacGyver e o amigo deles tinham que, juntos, tentar desativar a bomba, que tinha um vácuo e não podia entrar ar no negócio. Eles tinham que puxar lá com um canudo, uma coisa laranja, um pozinho laranja e tal. E aí uma das bombas explode com o amigo do MacGyver. É uma comoção toda e tal, não sei o que. Vale a pena lembrar que a namoradinha do MacGyver era a Terry Hatcher. Sério? Cara, o MacGyver tinha uma namoradinha. Cara, Terry Hatcher. Muito era Terry Hatcher. E aí, e outro foi, cara, que eu não sei se vocês lembram desse, que era uma aldeia, ele foi em alguma aldeia, num gasto de barro. E tinha uma invasão de formigas, cara. Eu lembro. Caraca, cara, e ele e o negócio dele era como se livrar das formigas, né, cara? E é. Tem uma hora que ele fica... Tá vendo? Cara... De pest control a gênero de computação, pode chamar uma garota. Eu sei que ele... Cara, ele cai no meio das formigas, eu sentia muito nervoso isso. E muito tenso nesse episódio. E ele acaba, acho que, cavando um canal gigante e aí bota, sei lá, mel no canal inteiro. E as formigas vão pro canal e ele libera o rio no canal e mata as formigas. Que ótimo. Cara, os caras do Mythbuster podiam passar anos e anos. Caraca, cara, eles nunca fizeram, podia, né? Podia ter um spin-off Mythbusters MacGyver, né? Tem uma série só pra isso, né, cara? Porque ele fazia, realmente, tu fazia canhão, fazia... Ele pegava a arma e jogava fora, cara. É, pegava e jogava fora. Ele não guardava nem, pô, de repente usa pólvora pra alguma coisa aqui. Não, ele jogava fora, ele tinha um trauma foda de arma. Você viu, você lembra que, eu lembro muito bem que na apresentação da Globo, aparecia ele pulando num helicóptero. Você lembra disso? Com um cabo na mão. Você viu esse episódio? Eu nunca vi. Eu sempre quis saber o que ele tava fazendo. Eu nunca vi esse episódio. Eu também não faço ideia. Que frustração na minha vida isso, cara. Pelo menos, se algum nerd aí, por favor, viu esse episódio, sabe o que acontece? Manda um e-mail que a gente vai ler aqui, desesperadamente. Por que que ele... Por que que ele... Exatamente. Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Próxima atração será sobre A Dama d'Água. Pois, não sei nada sobre este filme, só sei que é uma dama dentro d'água. Mas como vai ser? Só Deus sabe se vai sair da piscina, da lagoa, do rio... Ou se vai sair do mar, eu lá sei onde ela vai sair. Sei que é uma dama dentro d'água. Pode ser até no chuveiro. Não sabermos direito. Mas posso falar que assisti os outros filmes. Fiquei com um cagaço tremendo em todos eles. Aquele menininho que via pessoas mortas. Me assustou muito. Adorei o outro dos ETs. Aqueles ETs me deixaram desesperadas. Pois eu acreditei realmente que o ET estava em Passo Fundo. Saí com um cagaço tremendo que estou no Brasil. E aquele outro lá na vila. Aquele da vila foi muito bem bolado. Muito bem bolado. Não desconfio. Nunca consigo desconfiar no final do filme. Porque era esses indianos. Esses indianos são muito espertos. Spoiler de que é no Vinês, esta porcaria de dama d'água. Sei nem de onde é. Se é uma água viva. Se é um bacalhau. Não sei de onde é. Dama d'água deste tempo, um grande bacalhau. Ia ser engraçado. E com a sua dança, ela deixou-me apaixonado. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí bate o pé, faça assim como eu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.